Zinguerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zinguerelhos. Olá, mais uma semana, mais um zingarelho. Hoje, talvez porque o espírito do tempo assim o imponha, ou talvez porque a preguiça me impediu de produzir alguma coisa realmente própria, hoje, dizia eu, vamos ficar com coisas que foram oferecidas à Rádio Paralelo. Daquilo a que a malta da zona de Lisboa chama a Margem Sul, chegaram-nos dois poemas e vamos ouvi-los a ambos, um a abrir e outro a fechar. Pelo meio, o álbum completo, que nos chega do que a malta de todo lado chama Rio Tinto, de ZMB, um pintor que também faz experiências com som e textos. O que nós vamos ouvir é o seu 11º trabalho, o Ir ABCD Jol 11. Espero ter dito o nome corretamente. Fiquem bem, fiquem com as ofertas de quem por vezes nos ouve e tratem-se com cuidado, mas sem transformar a saúde na vossa preocupação principal. Diz que é mau para a própria saúde. A sede é tanta como ter uma manta sobre as pernas e não ter pernas para andar, como um verme que rasteja sobre os escombros, como olhando sobre os ombros. Putas e ladrões, qual és tu, contando os tostões para o dia seguinte, fazendo que não vi, não me mintas, cobardia e coragem, esta seria uma longa viagem até ao fim, assim acaba o mundo e sem ser nada tive tudo um pouco e nem louco sou. Imperdoável é a fome, é a guerra, é o asco, da troça do horror, do torpor sem mácula, da estratégia arriscada, todas as estrelas se alinham, o cerco aperta e a manga é curta, não há magia que me salve. Thank you. Esticando o pescoço, procurava nas copas das árvores uma eventual página levada pelo vento. A zebra procurava ainda pelas ervas rasteiras. E desta vez foi mesmo ela. Prendeu muito de capim, encontrou uma folha rasgada de jornal. Que alegria! Há mais de 2 semanas que não tinha nada para ler. Sentaram-se logo, começaram a juntar as letras uma a uma e disseram ao mesmo tempo. Céu, selva de betão, cresce a poucos que sou Ana Isabel Gonçalves. E eu sou a Paula Pina. Palavras. Uma iniciativa própria. Programa de literacia emergente. Cansado que eu vou-te apanhar cá fora. A polícia só pediu para ser depois da meia-noite, que é para não se chatearem. Mas eu apanho-te com uma esquina. Ladrão! Dizer-me que eu vou apresentar queixa amanhã de manhã, percebeu? Tu não é a ladrar como vais fazer que eu apresento este mini-disco ou faço isto para MP3 e apresento na mesma para eles ouvirem em tribunal. Continua aí a ladrar. Granada! Foi de moer!

nadar, simplesmente. Passar o limite, a grande fronteira das terras. Deixar por alguma distância a nossa parte do mundo. Deixar de ter os seus pés assentes no chão. Deixar de andar. Entrar noutro reino, aventurar-se. Voltar para a infância, pois a lentidão, a falta de jeito da nossa profissão, cometem parar dos primeiros tempos. Também a sensação de ser minúsculo, frágil, num espaço imenso. Nascer, estar nu, voar, devagar, desastradamente, mas voar. Ser levado, deixar de pisar. Sonhar. A água é o lugar das imagens sem seguimento. Desacordado, os sonhos sem nexo, os fragmentos de vidas possíveis, dos desdobramentos, do vago. Esse vago, adjetivo com o feliz acaso faz na língua francesa o homónimo das grandes ondulações do mar. Do inconstante. Entrar na água é fazer a experiência do epoquê, essa filosofia filosófica suspensão de tudo. Morrer um pouco, também. Pois sabemos que não existiríamos muito tempo. Que lá dentro, lá embaixo, apenas há lugar para os afogados pensativos. Nadar. Deixar-se acariciar por um perigo imenso. Brincar por instantes com ele. Setembro chegou. O areal está deserto. A maré depositou nele franjas pretas de vareque. Todo o calor do verão está ainda encerrado na descansa calma. De olhos abertos, debaixo de água, vezes pequenos turbilhões de folhas brilhantes, as tuas mãos fazem a mergulhar em ritmo. Ouves o seu rumorejar, o seu deslizar contra o teu corpo. Quando respiras, adivinhas o sol quebrado por mil arco-íris. Sentes-te mais livre e mais forte, quase mais jovem. Não importa que seja apenas uma ilusão. Michô, a alma adora nadar. Thank you. Olha, tens o isqueiro? Tenho? O meu isqueiro? Não, o teu isqueiro eu não tenho. Ou eu tenho, deixa eu ver. Olha o quê? Não, não tenho. Tenho o meu. Como é que é o isqueiro? Eu tenho o meu. Eu não tenho o teu isqueiro. Se quiser me revistar... Não, não. Olha aqui no teu rabo. É, tá aí? É, obrigado. Ah, quer dizer, olha, eu já ia levar para a tabela. Não, estou a perguntar que assim ajudaste-me a encontrá-lo. Eu sou tudo, menos ladrona. Eu sei. Sei lá, presta atenção, hein? Fiz até parte de mim conhecer. Perfeito, estou. Não vou me sujar com esquerda, não me sujar com droga, não me sujar com esquerda, caralho. Claro, eu não estou a dizer nada disso, não entrei filmes, eu não estou a duvidar de ti, só perguntei se sabias onde devias tê-lo visto. Vai. Vai ajudar a encontrar, é isso. Dentro. Tu gosta muito de mim, né? Um bocadinho. Eu sou suficiente. Estava muito... Dá um beijinho. Olha, amor. Eu não vou mais. Dá um tu. Anda cá tu. Pronto, já dei. Dá um beijinho. Never. Jamais? Never. Jamais é francês, é never. Jamais é jamais. É. Tu tá me tirando mesmo pro inteligente, né, caralho? Foda. Eu tô estudando, só tô me dedicando um bocadinho. Tô na linha. Tu vai ver, nesse dia eu venho com uma frase aqui. Ele tá vindo. Não vai demorar muito. Aquilo que está acontecendo no mundo, corrupção, guerra, morte, fome. Isso está escrito na Bíblia. Pega a Bíblia e lê. Eu sei que tu não gosta do que eu estou falando. Mas é a pura realidade. Olha eu! Isso é eu! Na outra reencarnação. Consegui até irritar o Satanás, cara. O Satanás! Ele pariu, eu sou santinha. Não quero ver eu virando no diabo. Pronto, agora ele vai botar a música de Macumba. É o que eu... Ai, minha Nossa Senhora, onde é que eu amarrei meu balde? Santo Cristo, tenha misericórdia de mim. Jesus! Já deixa essa música, né? Hein? Já deixa essa música. Maria Betânia, ó. Eu vou lhe perguntar se eu nunca vou me mandar. Por que eu vou embora? Tá dizendo que você vai me mandar? Não, eu prefiro ir pra minha casa. Por quê? Deixa eu ir embora pra casa, pega em casa. Tá aí o número de telefone. Bora, eu acho que você vai me dar o número de telefone. Ela vai se embora por estar a ouvir música brasileira. Bota Bate um papo no meu coração. Mas meu amor não tem problema. Bate um papo no meu coração. Mas meu amor não tem problema. Ai, hoje eu vim. Que tu gosta de mim, tem ciúme. É, tem ciúme, né? Eu me ajudava a fazer um filme que eu nunca fiz. Não fizeste? Não, eu me vi. Qual vez? Não vejo filme nenhum. Obrigado. Não vejo. Querendo saber por que me deu a cerveja. É pra saber o teu tronco, mais nada. Ai, minha. É curiosidade profissional. Curiosidade, matou o gato. É curiosidade profissional. Então se põe no meu lugar. Qual o teu lugar? Vira uma mulher. É. Eu vou virar mulher pra saber o teu lugar. Ah, oh, não. Aqui no coração. Opa. Estás muito chato. Olha a luta ali. Olha, tá muito chato. Hoje está muito chato. I want to tell you a story about the crypto man. If I can, I want to tell you a story about the crypto man. If I can, vamos fazer mais um chá para fazer isso. É fazer a mão com outra pessoa. Vamos fazer mais um chá. Olha isso. Vai lá a tua moça, se a gente quiser. Eu vou tomar um chá. Estou mal. E não vou dar a ninguém. The most beautiful girl in all the world was in a little Spanish town. The most beautiful girl. Nada a ver, nada a ver lá. É, que tu és bandido, sabe? Que eu faço isso? Tu és bandido. Que eu faço isso? Opa, na escola que tu estudou foi expulso. Tu és bandido. Eu sou mais bandido, mas o que é que eu fiz de ilegal? O que é que eu fiz de ilegal? Sai de cima. Dá mais uma cerveja lá embaixo, que tristeza. Está muito preocupado. E quando eu vejo que você é muito preocupado para beber, isso é mau sinal. Isso é mau sinal que a pessoa quer. Eu bebo mais para ver se eu caio na lábria. Caio na lábria. Ah, pois. É um tremendo 7-1. Olga. Olha, agora você me deixa comigo. Foi quando eu cheguei em São Paulo. Todo mundo corre com essa música, meu amigo. Você nem imagina. Chorei até o caralho. Cadê que você está liberdade? Com solidão cantando em você. Mas me senti com tanta saudade. Eu andei errado, eu pisei na bola. E mais uma vacuna é um lugar. Mas a gente aprende a vida na escola. Lembrando que chato. te abraçar, quero te beijar. Todo dia eu te entendo muito bem. É tudo que eu queria, te abraçar, quero te beijar. Eu todo em você. Isso é a cara de São Paulo, tá? Não aproveite. Aproveitador. Só aproveita, pá. Na minha cara cínica. Sai. Vai, pá. Sai do meu quarto. O que eu vou fazer? Daqui a pouco eu caio. A caixa, velho. Chega pra cá, então. A cama de chega pra onde? Que você tá na ponta. Ó, eu não compreendo. Estou incompreendido. Tem que escrever poemas. Robert Walser em As Redações de Fritz Scott, edição Bazarov, página 34, A Profissão. Para se poder ter uma vida honesta no mundo, é preciso ter-se uma profissão. Não se pode trabalhar apenas com quem. O trabalho tem de ter um caráter determinado e uma meta que deverá conduzir. Para chegar a ela, escolhe-se a profissão. Não acontece quando se sai da escola. Com este acontecimento, passamos a ser um adulto. Ou seja, temos agora uma outra escola à nossa frente. Aqui. A vida é um mestre de escola severo, ao contrário. Deve ser verdade porque é uma opinião correta. Temos de ter uma profissão, segundo a nossa vontade. E, enquanto não é permitido, somos vítimas de uma injustiça. Tenho vontade de praticar todas as profissões possíveis. A escolha é por isso uma questão difícil. Penso que o melhor que tenho a fazer será escolher a primeira que aparecer, experimentar e, quando estiver farto, deitá-la fora. Afinal, pode alguém saber como serão as coisas vistas do lado de dentro de uma profissão? Creio que primeiro é preciso ter essa experiência. Espíritos inexperientes como nós somos não podem ser postos dentro de uma profissão sem fazer uma figura fulgurantemente triste. Escolher uma profissão que se adequa a nós é inteiramente assunto dos nossos pais e do seu gosto. São eles que quem melhor sabe para que servir. Servirmos para mais do que a vida que eles nos destinaram, mais tarde teremos sempre de mudar de área. Não é por isso que caímos a casa. Não, raramente nos acontece com os funcionários. Ora, antes de ver ao meu gosto, serei capitão de navio. Mas pergunto-me se os meus pais estariam de acordo com essas funções. Eles gostam muito de mim. Ficariam preocupados quando estivesse exposto às tempestades do mar. Melhor seria, sem dúvida, fugir de casa em segredo. Assim à noite, pela janela, descendo por uma corda. Adeusinho! Mas não. Não tenho coragem para enganar os meus pais. Quem sabe se realmente tenho a fibra necessária para ser capitão do navio. Serralheiro, marceneiro ou torneiro, não quero ser nada disso. Um ofício desse género não sou de comum autor de relações da minha qualidade. Escadernador de livros seria bom. Mas os meus pais não vão permitir. Se bem que lhes pareço demasiado bom para isso. Só espero que não me ponham na universidade. Seria a minha ruína. Não tenho vontade de ser médico. Não tenho talento para ser pastor. Não tenho paciência para ser jurista. Enquanto a ser professor, não queria morrer. De resto, um dos nossos professores é feliz. Vê-se os bichos mesmo na cara. Teria que ser guarda florestal. Construiria uma casinha certificada de era na orla da floresta. E andaria para trás e para diante pela floresta o dia todo até que chegasse a morrer. Se calhar, com o passar do tempo, também me aborreceria e começaria a ansiar pelas grandes cidades elegantes. Se fosse poeta, gostaria de viver em Paris. Se fosse músico, em Berlim. Se fosse comerciante, em lado nenhum. Enfia-me num escritório e logo verão o que acontece. Agora ainda tenho uma coisa em mente. Ser saltimbanco. O famoso funâmbulo, o de artifício atrás das costas, estrelas por cima, um abismo ao lado e à minha frente um trilho finíssimo e estreito para me correr. Palhaço? Sim. Sinto que tenho talento para fazer rir. Mas os meus pais ficariam preocupados por saberem que eu estaria num palco com o nariz comprido pintado vermelho e bochechas polvilhadas com carinho no parque lá de ridículo. Então o quê? Ficar em casa choramingar? Isso nunca. Uma coisa é certa. As pessoas não me inquietam. Há tantos. Não vamos snifar a coca, vamos ir fumá-la. Diz que sou convidado a entrar no carro com um homem de talvez 40 e um pensamento, e um só pensamento, se tornando arrependimento, mesmo que haja culpa, em seguir até ao fim. Fui balado com o processo de encontrá-lo, continuado com atos de diário, assim que foi o a Bóquera da Lousa, aquelas pedras, que era campado, cratas, não são nem assim tão pouco. Não interessa. Todos os 5 anos que eu já ia, sozinho ao volante, com o seu lado de ar. A letra tinha um lado de cima. E eu, uma fuga de parar a frente. Me esquerei de chamar de incidente. Pai, eu ando de jundu, eu sempre vivi sem duas horas ao ponto. Não sabia onde eu podia ser, um infante, Laurinha, seu primo. Também o aluno X tosse-se. Surge-me a olhar para uma imagem, sentado-me. Ele diz que trabalha em férias, mas não parece cigano. Diga a mim próprio, baixinho, que tenho que comer. É isso. É como se tivesse pedido um destino para o motor da vida. Nas portas giratórias, às vezes as crianças brincam dentro e fora. Chegou ao nariz que havia calés. Depois de ouvir as vozes do cérebro, ali se uma feita numa terra de neve. Não tem cara de cigana, são anónimos, decidiu vir ao parque. Preciso, porque senão acabo por sentir a falta de substrato, eventual. Deixa arrancar em mim uma missão de atingir esse destino que tornou-se. Estas portas abrem-se para que agradáveis calores de ar-condicionado. Os polícias não faziam greve. O ar verifica se o sol está presente. O dono da casa passa uma prata e o canudo adaptado a partir do estacionamento. E vê o ambiente, esteja por ali, talvez tenha mesmo de desfalecer. Bem, a primeira coisa a fazer é escolher um tipo de razão principal de desistir, acompanhando o ato cada vez mais solitário. Alguns bem, eu vou no tubo de acesso ao parque de estacionamento. Caiu e eles pararam numa para lá do cavalo. Chuveirada rápida para o quarto, enquanto uma bica laranja, ele dá calor por baixo, a bolha começa a deslizar. E prata. Pago bilhete para entrar. Perguntam-me quem eu sou, eu digo que sou estudado, te agradeço a dar-me boleia para a cidade. Continuamos a falar e de um momento para o outro eu começo a falar de heroína. Entretanto, a minha pasta não sabe nada. O momento Gibson me diz: esteja limpo, com este vírus. Bem, já está, bem. Talheres, a paciência, vai mesmo este, que bom. Um prato de feijão frado, com atum e ovo, a minha comida. Porquê? Fumar ganja, sim, prefiro cada vez mais ganja que fumar sozinho. Porquê? Porque os vírus voltaram à poeira, a ganja me deixa introspectivo, sempre precisado de pessoas, foi uma ler a escrever. Imaginemos que este túnel se transforma numa casa de cão à beira dos pântanos de um rio. É onde ficam os estabelecimentos de renda para os calais, ao verem que lá vinha, projetam as novidades do dia. E estranho, a minha pasta não sabe nada, o momento que me diz. Barato deve ser policial, são todos em forma de casota duplex. Desmontaram e aproximaram-se. Não sabe o que nasceu primeiro. Se permitido fazer fogo logo à noite, foram vocês que roubaram as galinhas ao tonomante? Maria tão longe que mesmo sendo minha não tinha, ainda tinha medo. E depois, navegámos pela ria de cima, onde falo. Situadas nas traseiras de junto aos salgueiros e perto da água. Diz que é consumidor de heroína e como vê que eu nada sei, começa a explicar os efeitos da heroína, o que se sente, as situações. Diz que trata agora de arranjar um lugar conveniente, sinto calores, dormir bem, a casa é um meio, a poeira é um pingo de luz. Algumas estruturas, nada de muito importante. Há muitos suportes, desde o inicial, utilizado para responder ao lenço de pano. Dou uma segunda passa, longa e passo. Tenho o perfume, enquanto ele dá duas direitas e me passa de novo. Fumamos tudo e voltamos ao trabalho. É o que faz de ver que a gente tivesse, tinha sempre o produto. Podemos levar uma vida alegre, calma. Estou sentado, minha frente de 8º ano. E agora, o que vai seguir? Pensei ser piloto de automóveis. Prescindia com ela, vi Joana poucas vezes mais durante o ano seguinte. Paulo Roma 125, a moto de escritor, e casado bem, monitor. Há vidraça por onde entra o sol. Os manos que almoçam parecem suportes. Tantos quanto a minha memória pode alcançar já. Vamos lá, mal que é. Até que ela mudou de cidade, hoje sinto pena de não voltar mais. Tinha capacete, escapou com um cordão cervical e um corte profundo. Férias, não se vê ninguém nas ruas. E então, quando pedalo, do Arménia, invento outros poemas sobre loucura, ou o ato. De na coxa, mas a namorada, essa mudou tudo de lado, os rabos. E não lhe pode oferecer novo buquê de rosas. Hoje sinto pena. Hoje me respeito, mas não me quero. Mas também havia de pensar em Maria. Não a podia desamorar. Apercebeu-se inconscientemente dos seus atos. O espinho guardou contra a brigada. Mijou na baleta à frente dos guardas e com o dinheiro do pai. Louco. Tenho um fugaz ensaio sobre o que deverá ser um louco. Ou ser-se louco, digo-me louco, digo-me, se calhar é só um jogar sobre a solidão, a manifestação. Não estamos ainda fora do sistema, ou melhor, já estamos. Então qual a razão da zanga com Maria ontem? Qual o porquê? De nada serviu. Apreenderam-lhe a carta e foi detido preventivamente. Discussão, porquê? Porque se dissesse que há outras mulheres mais bonitas que ela, como a Robin não lhe disse, porque Joana também não me quer mais, portanto deveria ter perguntado. E hoje, como medida coerciva, injetaram-lhe uma dose de cavalo para cavalo, mas não era heroína e muito menos ketamina, mas nem dois lagartos. Foram duas doses de um poderoso neuroleptico chamado lagartismo, para a promacina, cumpriu uma pena de 3 anos, vigiado e presto contas em preto, testes no creia. Dá-me mesada, faço-me a vida, faço logo só se quiser, ou se for preciso. Porque há casas que prestam ajuda a aumentar, mas eu ainda estou assim. Eu disse que fiz e não fiz metade do que disse que fiz. Ninguém sabe ainda. Tenho apenas uma impressão. Bem, se forem demasiado curiosos, ao ponto de me querer estudar... Não, ídolos num som de xilofone e de pratos percussivos se extinguem para dar lugar a tambores rugindo como Michael Gira. Por isso vou acrescentar ao que acaba de ler em cima, a transcrição. Eu não dou conta bem do caso, mas sinto-me diferente, uns sons agudos nos ouvidos, uma inflação ocular e cedo, estou seco, mas agora tenho de trabalhar. Deixo de andar, bato várias portas, até com uma minha aberta. Um casal de hipos holandeses, cotas louros e rosados, 50 e poucos anos. Está mais frio do que nunca. Quando o jogo acaba, quero ir para casa. Quero ir para algum lado. Foda-se, nós estamos juntos há mais de 3 meses. Sinto-me alegre, falador, e não me dou conta. Vocês devem reparar, acho que as conhecem o cheiro, o perfume do haxixe, ou pelo menos reparem duas costas na parede. Cores novas. Em cada olhar teu, tenho os meus próprios seres como elementos. Letras como eles e como amigos, falo com eles e como se fosse nome, chamado. Parecer um som familiar, mas antigo e distorcido. Comigo próprio, tudo a soliloquio, não sou como um psicanalista do livro. Seria eu quem queria interrogar? Diz-me o meu filho que o homem não é difícil desconfiar dos porquês. No entanto, quando esses porquês, se ela quis ou não fazer amor comigo, se eu fui eu que estava a ser puro, sem jeito para o amor. Quando esses porquês parecem estar a acontecer, faço eu deixar uma cépula e pensar que se trata de uma simples indisposição. Agora espiando, eu sou um jovem cebola e não aparento a idade que tenho. Escreveu umas frases assim, deu-as no envelope que mais tarde foi encontrado. Autofágico. Sou muito mais velho, um pitão, um mago, um nigromante. Ficou paralisado mentalmente, mas isso não o impediu de ignorar o chamamento e seguir o caminho. Anda disfarçado entre os pingos da chuva, vestido com a personalidade dos meus amigos, porque em mim a ela não conheço os traços. Não se podia denunciar, não podia denunciar ninguém. Caminhou pela rua apoiado pela bengala. Em sua casa, vamos ver a televisão, e passado algum tempo ela retira forças dentro de si para dizer que a partir de hoje não quer mais estar comigo, quer ser apenas minha amiga. Hoje talvez fosse acusada de ser pessoal na forma de casa. Ela calou-se e eu acabei de me tratar da minha noite confuso contigo, com a minha atitude, com a dela e com a tua. Chamada telefónica de um número estranho, vou pensar. Seria, eu não agi quando deveria, mas no fundo, no futuro, a casa até se fundirá com a beleza pop, psicata, tua deusa, por recusares. À procura da sua presa, e a vibrafone do Leon, e a flautas que gemem, e os clitórios, e os tambores. O meu saco se apara igualmente, a sudoeste do piano continua melodicamente, a sair da clausura provocada pela visão mistificadora. Acontece, vivo entre quatro paredes e penso frequentemente em traficar rosas. Quefro, todas as que forem necessárias. Transfixar-me para sempre, penso em pecados clandestinos. Nem que seja às escondidas. E uma voz grita de blues. Afinal tudo era mentira, não vi nada. Certo é que não fui renegado. Continuei a frequentar a casa dela. Toda a gente podia ver que eu gostava dela. Uma amiga que vivia com ela e começou a ter afinidade musical comigo. Sempre que ela dizia que não, outra vez eu ia até ao quarto da sua amiga ouvir música. Está sem reação, está ali envenenada. Ouço tudo. Já não dá para pensar em ser a sapo, diz a voz interior. A lâmpada estava acesa. Era apenas eu que lhe pus um cachecol a tentar encobrir a luz. Agora a lâmpada apagou o fogo. E tropeçou numa velha vigorosa que se dirigia para a igreja. De olhos cegos foi lá um emoji compreensível. Dizem que era a sua única mãe, diz o coveiro fazendo uma pausa. Adopta as amigas como irmãs primeiro, as mulheres depois e por fim mães. As cabeças de todos são parte de mim, são os seres. Com elas e elas falam, mostras a todos como as suas calças, cigarros, o bico amarelo, fumados. A média fumadora esvazia o máximo de cigarros por dia. Ora, comigo essa análise não funciona. Estupefacto viu três sombras verdes saindo de lojas de conveniência. E um cepo de carvalho, um grupo de vizinhos, dormiu com outro homem. Forneceu-lhes a chave de sucesso. Como eu tiro fotografias. A música é agora retumbante, os símbolos Mónica, que vem acompanhada, cada vez mais sonoros. As tochas encandecem o cubo, registro, segurança, bíblica, casaco preto. Eu fumo cigarros arrolados e as contas não podem ser as mesmas. O máximo de 20 cigarros dura um dia e pesa 20 gramas. Eu compro um máximo de 30 gramas, mais metalhas para enrolar e dura uma semana. Fizeram uma espera na linha de comboio. Recuso. E porque a chave, essa é a entrega na linha de cabelo de amarelo, escolheu e partilhou. E não voltou do ETA coisa nenhuma. E este empreendedor milho chama-se de Crivo, composto. De chamas de laranja que são lançadas de direção, preto e branco, botas altas e verdes nos meus olhos, nos chispas assassinas. Registro, um momento. 3 da tarde, estou de folga, de part-time laboral hoje. Também não tenho aulas teóricas. Avião repatriando os refugiados de guerra. Enferrujado, e eu digo que sim, que sou uma prostituta, tal como me chamas, mas uma que só tem unidade com a tua irmã. Não, não é o mínimo que é selecionado, é a ganga, que é esta, aquilo que me interessa. Por isso dormo só com só que eu dominei só e no meu quarto, vendo o mundo a girar com os meus ossos no deserto. Seria amnistiado, consolado pagou, deprimido e sem notícias de familiares vivos. O homem, quando soube, atirou-se do miradouro sobre o rio. Finalmente, perante o fumo, descubro os tons de vermelho e ela responde que vai melhor. Quando ela atende, a diz, olha, desculpa. Thank you. Sou passageiro clandestino de um sítio onde nunca estive, a que nunca pertenci, e regozijo-me com o vinho, tudo o que alguma vez conheci, e tecem-se conspirações à minha volta, porque não tenho malta, porque dou esmolas, porque não bato bem da tola, porque toco viola, quando o tempo não é de música, tenho ouvido tísicos, cheios de ser, esta é a primavera minha, e a perspectiva é aterradora, varro o chão a pá e a vassoura, e temo nunca lá chegar, tanto quanto haver estado tão perto, e nada bate certo, nas histórias que conto, apareço morto, com os pontos nos is, dou à costa, porque tive as costas quentes, e o verão foi quente, como nada que nevós nunca verás, já, zás, assim, um golpe magnífico, o conhecimento é empírico, assim, liricamente, morre, morre, suavemente. Foi assim este zingarelho, mas porque eu também tenho direito à poesia e a ser parvo quando me apetece, cá vai uma quadra com a qualidade habitual das quadras de São João. Para fazer de ti morcom, depois das prendas de Natal, entretém-te com o Omicron e a campanha eleitoral. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.